Banda 007. Zinho Absoluto, Zinho Absoluto, fazendo você dançar. DJ Zico Mix de Augusto Correia. Quando lembro o gosto do teu beijo, me desespero, te desejo. Agora tá tão difícil segurar. Toda noite eu choro com saudade do teu colo. Preciso tanto de você. Não posso viver de ilusão. O meu coração é tudo seu. Por isso fiz essa canção, uma declaração de amor por você. Essa canção, uma declaração.